Conceito de estratégia, em grego, estrategia, em latim, estratégia. Você está notando? Operação de Engombel, o Natal cruel para o Coringa. O Snipe xinga porque o despacho vai ter rato com pinga. Uma cunha, ele é cristão no time, homem de fé. Eu sou Papa Noel que não cabe na chaminé. No saco traco, escopeta, presente, que lota de planos. Curta treta, meter bota na porta. O Snipe com lorota de nerd, tipo chacão francês. Eu prefiro rota de Fred Krueger, kamikaze japonês. Ele mostra o plano no tabuleiro de xadrez. Até no truco causa tumulto, truco na mão de seis. Minha infância foi anormal dentro de livraria. Tentei jogar futsal e acabou em pancadaria. O Serra Mike paga pau, que é tudo com maestria. Traça planos no cafezal. Estratégia, estratégia. O Pedrão é mais boçal, nem presta atenção. Só quer saber da hora fatal e partir pra agressão. O Natal chegou, festa no AP. Coringa desceu e hoje vai perder. O Pedro alugou até karaokê, pôs axé e cantou. Aê, aê. O Natal chegou, festa no AP. Coringa desceu e hoje vai perder. O Pedro alugou até karaokê, pôs axé e cantou. Aê, aê, hey, hey. O motoboy da Paracone vai fazer entrega em nome da Ivone. No endereço levando um paletone. Ao tocar o interfone, filme o controle. Segredo, Alfredo fez a fortaleza, pique mansão Corleone. Código é 157 que destranca. Vai ganhar presente de grego, Noel com uma alavanca. Como pode o Zé Ruela de trás de uma cela comandar a cidadela, uma mansão nessa favela. E os moleque viram soldados desses traficantes, iludido com castelos de areia, reino de ignorantes. Volta ao plano, eu vou mostrar minhas ideias. Já ouvi vocês, é minha vez, agora estão na plateia. O plano do Sierra Mike é muita tecnologia. O cara é pique KGB. Estratégia, estratégia. Meu plano é contundente, sem contar com sorte. Sangue quente, vou na frente, peito aberto para a morte. O Natal chegou, festa no AP. Coringa desceu e hoje vai perder. O Pedro alugou até karaokê, pôs axé e cantou. Aê, aê. O Natal chegou, festa no AP. Coringa desceu e hoje vai perder. O Pedro alugou até karaokê, pôs axé e cantou. Aê, aê, hey, hey, Inglês, strategy. Em alemão, estratégia. Em italiano, estratégia. Em espanhol, estratégia.